What is happening? It's like that. Oh, doom doom da doom da doom da doom da doom doom da doom da doom da doom da doom doom da doom da doom da doom da doom doom da doom da doom da. It's half like this. Doom da doom da doom da doom da doom da doom da. ¿Sabes? And the other half do do da tiki tiki tiki do da da doom. So 8 and 8. Beleza, vou tentar puxar assim, vou tentar puxar. Isso, puxa no piano. Yeah. Thank you. E se for um sambinha? Samba. Assim, ó. Dó, si, si, and, si, and, G. Ai. Pasear y no puedo volver. Déjate ya de ese juego, no. Hasta ya el vuelo, no. Así que va, va, va. Thank you. We'll be right back. Mm-hmm.